vamos relembrar. Movimento Luxúria. Foi sucesso. É sucesso estourado. Neto LX. É. Vem comigo, fá, fá. É muita tentação. Abaixo a minha fúria. Ela se cruzando. É muita luxúria. Ela não aguenta meu pouquinho. Só quer conseguir. Eu encosto no prazer. Puxão de Hollywood, é muita ostentação. Eu baixo a minha fúria. Ela fica ensandecida, é muita luxúria. Ela não aguenta meu gordinho que só quer curtir. Eu invisto no prazer, na puxão de Hollywood. É muita bandida pra um deleca do chá. Vamos no chá, vai ser melhor. É ostentação demais. Atenção, Salina! Tira o pé do chão! Pá, pá, pá! Deixa eu te pegar, pá! É que é uma banda, você vai ver! Sucesso! Festival Mundial da Cachaça. Um abraço, meu prefeito Zé Prates. De coração, eu fico muito feliz de estar com você. Você é uma pessoa muito simpática. Que quer é TLX da micareta? Em janeiro eu tô aí com vocês, hein? Como diz, sucesso! Vá! Vá! Vá! Vá! Eu não sofri boi, mas tô na moda. Sucesso mundial! Vá! Vá! Eu não sou vivo, mas tô na barra! Atenção, Salinas! Vá, vá, vá, vá! Produções. 719-9345-0006.